É o DJ Daniel Vídeos. Aqui, o grave é forte. Vai, pegazinha. Ela gosta da putaria. Chama o teu vulgo malvadão. De quatro, vem, vem, de quatro.